que é colocar a arca de Deus na nossa vida? Primeira coisa, irmão, o nosso culto, a nossa manifestação pessoal diante de Deus, de louvor em qualquer situação. Esta semana que terminou, teve um momento em que o Senhor simplesmente, na sexta-feira, o Senhor simplesmente, assim, filho, descansa. E eu falei, descanso. E eu não falei porque eu sou um sujeito assim, puxa vida, eu ouço a voz de Deus e eu obedeço na hora, ó. Não, é porque eu já estava cansado de não descansar. E não tinha alternativa, eu tinha que, agora não tem mais o que fazer, então só me resta descansar. O Senhor falou, é isso mesmo, descansa. E aí o Senhor entrou em ação, veio uma paz no meu coração. As coisas que precisavam ser resolvidas foram resolvidas, e nem eram comigo, era com outra pessoa. Foram resolvidas, foram encaminhadas. Eu fui adorar o Senhor e o Espírito de Deus falou comigo assim, lembre-se, toda vez que você estiver no turbilhão da tempestade, lembre-se, não haverá nenhuma vez em que as coisas não terminarão em vitória. Lembre-se, todas as vezes que você estiver no meio de uma tempestade, todas as coisas com você foram assim e serão assim, vão terminar em vitória. Só não virá a vitória enquanto você não vai para diante da arca. Se a arca não estiver na sua frente, não haverá vitória. Mas na hora em que você colocar a arca na sua frente, pode ter certeza, a vitória do Senhor se estabelece. E ela nem opera ainda no físico, porque tem o tempo de defasagem, mas já operou dentro de você. Eu falei, Deus, que coisa, né? Puxa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus. É impossível eu ou qualquer um de nós, Senhor, nos lembrarmos disso no meio da tempestade. A gente está tão... preocupa. E o Senhor falou comigo, filho, estabelece algumas coisas que vão acontecer já independentes de você. Irmão, você talvez possa decidir, eu não vou ao culto hoje. Hoje eu não estou afim. Essa semana eu não quero aparecer na igreja. Mas eu não posso fazer isso. Eu não é. Cadê o pastor? Ah, ele hoje não vem não, porque ele disse que não está afim. O pastor disse que está muito cansado hoje, ele não está querendo vir ao culto, ele não... Não, ele não vem não. Porém, irmão, isso não é um peso sobre mim, isso é um privilégio para a minha vida. Pode estar acontecendo o que for, vai chegar uma hora... Ou na quarta à noite, ou no domingo de manhã, ou no sábado, ou na casa de algum irmão, ou em algum momento em que eu vou ter que ir para a presença do Senhor, querendo ou não querendo, cansado ou descansado. E quando nós começamos a adorar o Senhor, irmão, não tem jeito. A graça do Senhor vem e renova as nossas vidas. Renova as nossas vidas. Não teve uma vez sequer em que eu participei de algum dos cultos que nós oferecemos a Jesus, que mesmo alguns em que eu comecei assim, pesado por tribulações, que não tenha terminado leve, vitorioso, abençoado. Esse é um exemplo simples de algo que acontece comigo, independente da minha vontade. Acabou, chega naquele passo, eu tenho que entrar nessa dimensão. Ponto final. Então o Senhor está nos ensinando a estabelecer algumas coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que vão acontecer independentes de nós. Obed-Edom não tinha alternativa. Ele andava dentro de casa e a arca estava lá. Acabou. Não tinha como esquecer da arca. Não tinha como ignorar a arca. Era um objeto enorme, grande, de ouro, brilhante. Cheirava fogo, fumaça, presença de Deus. Era um temor sobrenatural o tempo todo dentro de casa. Deus quer que eu e você tenhamos algumas atividades, algumas decisões, alguns compromissos, que não importa como estão as coisas ao nosso redor, nós vamos estar diante do Senhor. Primeira questão estratégica, que é o alvo principal dessa ministração, o Senhor tem nos dado algumas reuniões. Nós temos pessoas que toda quarta-feira estão aqui. Todo domingo estão aqui. Tem pessoas que durante a semana passam aqui algumas vezes. Já tem um compromisso. Não importa se tem batalhas contra os filisteus, contra os diabos, não importa. Importa que na hora que está diante do Senhor, na hora que se coloca diante da arca, o Senhor vem, renova, restaura, fortalece, vai para mais uma semana, e não apenas sendo empurrado, mas renovado a cada dia. A vitória vem. Mas o Senhor está nos dando um desafio pessoal, em família, em casa, de começarmos a ter, se você ainda não tem, um tempo de culto, de oração em casa, com a família. Nossa caminhada como igreja local começou há 4 anos atrás, lá na minha casa, eu, a Dani e os nossos filhos. Nós nunca tínhamos conseguido ter um culto na semana. Porque eu viajava todas as semanas. Não tinha como. E quando o Espírito de Deus foi incomodando e convocando a gente, olha, é para ter uma reunião, um culto em casa. Falei assim, Dani, nós vamos esperar, eu acho que vai dar uma diminuída nas viagens e vamos. Um dia Deus usou a vida da Dani de Sóstenes, não interessa se você vai estar ou não, nós vamos começar um culto toda quarta-feira. E começamos. E por que começamos? Certos de que se eu não tivesse, a Dani estaria com o culto com as crianças, não importa. Aí Deus começou a mover as coisas, começou a acontecer de toda quarta-feira eu estar lá. Daí a pouco veio a Consuelo, veio a minha mãe, começaram a vir os familiares, depois veio o Márcio com a família dele, veio o Geraldo com a família dele, começaram a participar, daí a pouco transformou na reunião na associação médica, já era um grupo enorme, e até hoje nós estamos com a reunião na quarta-feira, um culto. Alguns irmãos estão reiniciando esse processo de Deus. Já estão tendo uma reunião na sua casa, na terça-feira. E a palavra do Senhor é desafiadora para nós. Um culto, um altar de adoração, algo físico, real, que você vai se comprometer na sua casa, com você sozinho, ou com mais um, ou com mais dois, cultuando a Deus num determinado momento, num determinado lugar, cultuando ao Senhor, estabelecendo ali visualmente, fisicamente, a presença da arca e aguardando, porque o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida, toda a sua família, não importa quanto tempo de defasagem vai existir, não importa, o Senhor fará. Nós vamos, nesse ano, expandir o culto nos lares. Para a casa de alguns outros irmãos, para você estar envolvido. Mas nós não estamos preocupados em ter X cultos nos lares. Já temos 500 casas que têm culto. Já temos 1.300 células. Nós não estamos preocupados com isso, irmão. Eu só quero ministrar a você. Você ter um altar de adoração, de culto na sua casa. Se o Senhor vai expandir isso, como expandiu na minha vida, o Senhor fará isso. e milhares de outras pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus e transformadas, como alguns que estão aqui hoje foram alcançadas por causa do culto ao Senhor. Assim, sua família, seus familiares. É o que nós chamamos desde o ano passado de Operação Obed-Edom, um culto a Deus em todos os lares. Eu tenho aprendido do Senhor uma coisa, e não é fruto de nenhum mérito meu, é o Senhor que tem milagrosamente me capacitado e ensinado. Tem algumas coisas que nós vamos semeando e aguardando. Desde o início do projeto nós estamos semeando culto nos lares, as famílias. Desde o início do projeto nós temos semeado uma caminhada um a um. Tem uma série, estão todas estas ministrações guardadas, escritas. Algumas já estão no site e não vão se perder com o passar do tempo. Parece que de repente a gente dá um tempo e não caminha mais em tal direção, mas o Senhor sabe o tempo de maturação de cada um dos seus propósitos. Algumas ideias nossas, humanas, elas podem se perder, ou podem nem dar certo, ou nem começar. Mas aquilo que o Senhor estabelece, olha, podemos deixar descansar nas mãos dEle, que Ele dá continuidade. E nós estamos plantando uma semente entre nós, uma igreja local, um grupo de irmãos que tem a arca dentro de casa. Não é ter uma célula ou ter um culto em casa só, formal. Não, tem a arca dentro de casa. Tem o tempo de adoração, tem o culto, tem o louvor ao Senhor. Tem o estabelecimento do trono do Senhor. Começa por algumas coisas de compromisso físico. Como o seu compromisso de estar nos cultos. A gente enfrenta o que for, mas chega no culto, o Senhor vem e renova. Como o compromisso de estar tendo um tempo em casa, em família, orando ao Senhor. Esse é o nosso tempo. O Senhor usou a vida da Consuelo esses dias aí, umas duas semanas atrás, para dizer, vamos voltar a ter o culto na nossa casa. E vamos, lá em casa, só eu e minha família. E talvez você vai ter só você e sua família. Alguns já estão tendo, como o irmão Fernando, a irmã Miriam, lá na casa deles, o culto deles com alguns vizinhos, com alguns amigos. E talvez o Senhor vai trazendo um vizinho, alguém. Talvez você vai estar completando o culto na casa de algum irmão, que Deus vai encaminhar, mas nós vamos dar andamento nisso que está sendo semeado desde o início. Nós vamos ser crentes no Senhor Jesus, que tem um altar em casa, transcende a questão física de um culto no lar. É a arca de Deus, de tal forma que toda a nossa família vai sendo abençoada. Nós não temos uma pessoa aqui que pode dizer, não mudou nada. Nós não temos uma pessoa aqui que não está caminhando com o Senhor e que não possa dizer assim, eu estou vendo uma mudança, viu? Estou vendo, engraçado, ele já está com o coração mais assim. Sabe uma coisa? Sabe o que falou comigo? Semana falou comigo, eu ouço isso todos os dias quase. Essa semana, eu fiquei até surpreso, porque eu falei assim, gente, em outro tempo isso era impossível. Olha, ministrei aqui outro dia, os pequenos sinais do tamanho da mão de um homem que a gente vai aprendendo a ler e dizendo, é o Senhor operando, é o Senhor entrando em ação. Deus abençoou a casa de Obed-Edom, porque dentro da casa dele estava a presença da arca. A presença de Deus na nossa vida traz algumas mudanças de valores, de compromissos, que vão estabelecendo mais tempo com o Senhor, vão estabelecendo mais tempo de culto, vão estabelecendo mais tempo de adoração, vão estabelecendo mais tempo de ensino da palavra, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os amigos que o Senhor pode trazer. É imprescindível que a gente tenha tempo de oração, de estudo da palavra, de busca do Senhor dentro da nossa casa.